Letrose. Sofremos no dia a dia, coitado desses bossas que fodem as nossas vidas. Só ideia baixa, vazia, trocada, tão distante de um lindo conto de fada. Mas meu mano, o que vai te salvar? As tatu que ele fez, o pouco amor que tu dá, veja. O mundo vai mal, só pilantra no Senado leva quem vem de bala no sinal. Tanta coisa a ser mudada, e tem pessoa que repara quantas vezes cê sai na calçada. Só tem olhos, só pros defeitos, mas fingem não ver a senhora morrendo no leito. É só suborno e nada muda. Quanto mais se investiga, mais esse país afunda. Olhe pra TV, cadê TV Globinho e programas produtivos? Foi todos direto pro lixo, dando espaço pra corrupção. Salafrários de uma figa passam longe de prisão. Prisão o quê? Suas pena é comédia. Que pena que não passa de uma pequena matéria da televisão, mídia medíocre, que pouco se importa com a vida do cidadão. Então parceiro, perceba esse caos. O assunto é política, esquecemos do hospital, que estão cheios, filas lotadas, saúde pedindo socorro e médico nada. Então, deixa a molezia, faça a sua parte, esteja pronto, pronto para mais um dia. Complicado. Mais um dia que se inicia, várias fitas enfrentando esse bonde moralista. Até quando teremos que provar nosso potencial numa prova de vestibular? Cada um tem seu talento, qualidade ou dom, sendo ele de terno ou moletom. Aos bons olhos ele pode ser notado, mas se for ao contrário não tem chance pra aquele coitado. Mas deixe sua marca registrada, seu ponto positivo vai ajudar sua quebrada. Levante o menor, se espelhe em quem um dia venceu, mas seja humilde, o sucesso será seu. E o sucesso será seu. E o sucesso será seu.